Echo November X-ray Alpha, produce to a port C. Registering your minimum approach to the vessel on cover. Salvador, bom dia, 9172, 200, 150, cobrado. Gol 1172, comprar o Gol 1172, acendo a identificação, autorizada a chegada Mares e Chapéu 050. Mares, 050, 1172, vai cobrar. Azul 4221, Recife, 1288, até no 260. 288-260, 4221, obrigado. O Fiesco November Spray Alpha Establish Localizer. Complete final call tower 118-95. Good evening, got second one Mr. Alpha on final runway 10. Check in November X-ray Alpha, continue approach, expect the runway vacated. Okay, please just me approach, go to the long shuttle. American 9627, call Recife Center 12685, pick up 12545. American 9637. Yeah, we have frequency 12685, American 9637. 4 direito, 1211. Mike November, taxi via Alpha, reportante 2BS, confirma o pátio. Aerostar, confirma? Gente, Alpha Juliette, condona o pátio principal Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama, instala em 1921 decimal, posição chama a torre em 198 decimal 95. Gente, reporta a sua onda está. Pode estar lá, não. Ronda 72, obrigado. Alpha, the master on your left, Sacre Juliet, Menebro, and turn around the gate to Sacre Lima. On Sacre Lima, continue attack and call to cross the taxiway 1, 7, and 3, firing. Agora 070. Faz quantas milhas? Mais 5 milhas, Gol Novo 72, tem 7 a chegar. No 72, na próxima 60 por mais 5 milhas, após o ITAP. Sim, se reporta para o ITAP, no 172. Vai dar, obrigado. Você já atingiu 5 mil pés, autorizado a descida? Falta na prova de TAP para prosseguir na descida, o 972. Gente, manda TAP agora, o 972. Desce via para 2000, ajuste 1018. Via, 1098, gol 972, 2000, descendo, não. threshold 35 and make our taxi via runway 35 and 17. You will vacate on your second left on apron 4. Mike papapá desce via para 2000, ajuste ao 908. Via 2000 no 908, papá. Azul 274. Azul 274, preferir? Confirmado no nosso plano, continua de hoje. O plano foi para as 2h46, fica em vigor mais 45 minutos após isso. Ok, então para funcionamento azul 2774. Sempre puxa uma parte azul 2774. Sempre puxa uma parte 2774. Com 1172, continua a aproximação, repórter embaixo travado. Depois da Aragão 1, 7, 2. Mike, papapá, está livre LS, reporta localizado. Vai reportar estabilizado, Mike, papapá. Se a gente vê, transponder para 0263, agora 0263. Sim, 0263, obrigado. No 172, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso no zero, com 172. 72. Solo 29, direito no 21. 21 na direita, Golo 1, 72, vento. Gol 972, táxi via Alfa Juliette, que é 09. Alfa Juliette 09, 972, que é. Estabilizado final 0, Mike Papapapá. Mike Papapapá completa com a torre 11895. 11895, Mike Papapapá. Papapapá, November, Índia Vitor, disse sem restrições para 2 mil pés, o ajuste no 08. Livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, com 89. Autorizado pouso, pista no 0, Mike Papapapá. Mike Papapá, tem condições de informar qual pátio prossegue para pouso? Pátio da Aerostar, tá bom? Sim, Aerostar, graças. Vitória, confirmação POB? 5-2. 5-2, azul 2774, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre no 895, ajuste no 08. 2774, boa noite, fazer aeronave na curta, final a Lima, tá aí? Qualquer aeronave na curta, a Lima, 2774. Solo 3, 5, Libera Via Alfa, chama o Solo 1, 2, 1. Livrando, Juno 1, mais papapá, boa noite. Solo papatando, mais papapá, boa noite, livrou para o hangar da Aerostar. Juntuno 30 graus, aí pra nós. Decolagem, Cristal, Lima, Mike, chama na Quebec pro cruzamento do ano, certo? Na Alfa, Juliette, parte principal, vai chamar pra ingresso na Lima, mais papapá. O 2774, já falou 37, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Boa. Controle Salvador, é azul 2774. Azul 2774, controle radar, tô parando 80 via saída Coral. Ok, palmo 80 na Coral, 774. 90 indivíduos detectando algum tipo de desvio? Negativo. Problema de vista completa com a torre 1-1895. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou falar para o meu vídeo. Está estabilizado na Unidade X-Ray da 1-7. Papapá, novembro, Índia Vitor, boa noite. Continua a aproximação. Reposta no marcador externo. Entrei embaixo de travado. Ajuste no 0-8. Contará, você vai ficar travado externo. Tá com o nosso parceamento, vai ser no, é na Aerostar, ok? Sim, se Aerostar, obrigado. 74? Possível. Estamos aqui na proa, mantendo a proa 270, ok? Para o desvio, pequeno desvio de formação agora aqui. É, poderíamos curvar à esquerda aqui na proa de coral, senhora? Autorizado, 2774. Ok, proa de coral, então, 774. na Lima, para fazer mais para Papapá. Papapá, ingresso na Lima. Prossegue cabeceira 35, taxia sobre a pista, até a Aeroestar, primeira esquerda. Lima sobre a pista, 35, até o... taxiei para a Aeroestar, Papapá. November India Victor, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 99. Livre pouso, pistão no 0, desculpa. Boa noite. Boa noite. Índia Papá na posição 7. Solicita utilização de reboque para o pátio 3. Índia Delta Papá? Golf Índia Papá. Na posição meia dúzia, para qual posição? 07, senhora. Posição 07 para o pátio 3, posição 1 Lima. Golfinho de papá, aguarda só um instante para iniciar o reboque. Aguardará, diga papá. Merende a Vitor, solo 44, direita no 211. Merende a Vitor, boa noite, Tati Alfa, Juliette, com o nome do pátio principal. Reporta na Lima. Não, Juliette, reporta na Lima. Yankee Zulu, bom dia, prossiga. Yankee Zulu, fazendo com a equipe de som, está autorizado iniciar remoto no gate 62 até o parte 3. Só pode ver o sinalizando. Papá, autorizado inicial, reboque gate 7, reboque finalizando as 3. Sempre de papá, reportar ao terno. November Indivíduo, autorizado Lima e cabeceira 35, prossegue da cabeceira 35 até a primeira esquerda, tá feio, papá, liberando para eles, tá? Frango Lima, Juliette Lima, autorizado a chegada na área desse Sofia para o nível 0050. Ao 050, autorizaria Itapio, Lima, Juliette Lima. Autorizado, Lima Slack. Obrigado, agora na prova de ataque, pessoal. Lima Slack. Gente, essa é a frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4220. 220, boa noite, Azul, obrigado a chegar na Mari. Desça via para o nível voo 060. Via Mari para o 060, vou mostrar para o 060. azul 2774. Passado 53 milhas, sudoeste do oeste Salvador, seus radares estão encerrados. Suba para o nível de voo 180 e chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Bom dia, é o passageiro 2122. Passando Lima Juliette Lima, deixa para 2 São Pedro, ajuste no 017, autorizado sinal e LS, reporte estabilizado. 2 São Pedro, ajuste 10017, autorizado a sinal do ILS, reporte estabilizado. O Lima Juliette Lima. Bom dia, passageiro 2222. Salve Salvador, passageiro 2222. Salvador, bom dia, passageiro 2222, como recebe? Passageiro 2222, bom dia, prossiga. Afirmativo, sem reclamação, Charlie, repetitivo para conquista, por gentileza. 2228, vitória da conquista autorizado, nível 180, decola da pista no zero, com primeira curva direita na subida Arbor, após o voo, posição Elefa, direto Opiló e direto vitória da conquista. Aciona 5523, controle 120, decimal 8. Conforme 180 para conquista, decola 20, curva direita, zero, boa, eleva, off-lock. Após conquista, 523, transponder, controle treina 120, decimal 8, esse é o conselho 2222. Passaria 2228, correto, chama pronto, puxa o seu nome. Reportará, obrigado. Tente do término, bom dia. 7-3000, azul 4220. Utilizando o VLS, completamente visual, com a 1-0, o Lima Gillette Lima. Lima Gillette Lima completa para a torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado até, Lima Gillette Lima. Reautorizado 2.000 pés, reportar estabilizado. 2.000, reportar estabilizado 2.000. Estamos interceptando agora 3.000 para o externo, solicitando a aproximação visual para a pista no 7, a partir da presente. Passando Lima, Juliette Lima, bom dia, da presente, plano modificado 02, autorizado girar base para a pista no 7, a volta quando na final. O ajuste é 1-0 no 7 e o vento 1-2-0 graus com 8-9. Lima, desculpa, 1-0 no 7, então. Poderia confirmar, por favor? Confirmo. Está confirmando o vento? Vento 1-2-0 graus, 120 graus com 8-9. Obrigado. Vamos passar no final, Lima, Juliette, Lima. Gato 3520, autorizado a chegar da Mari, vou direto para o Itap, descendo para o 050. Quanto ao final da 197, o Lima Juliette Lima. Juliette Lima, livre pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, 79. Pistão no 97, Lima Juliette. 220, completa para a torre, 1195. 1895, perdão, 4.220. Torre Salvador, boa noite, azul 4220 no ILS. Azul 4220, boa noite, continua a aproximação, guardando, autorização de pouso. Guardando. Lete Lima, solo 05, confirmando, parte 5. Sente autorizado, backtrack Repórter liberando a pista. Azul 4220, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 8 nós. Livre pouso 4220. Tá, Lima, mais. Autorizado a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Mari, obrigado. Siga, pessoal. Finalizou o reboque, bom dia, obrigado. Gente do Terno no Golfe do Papá, bom dia. Certo, ajuste 107. Salvador, Santos 3291. Santos 3291, como recebe o controle? Agora, autorizado a chegada bom, desça para 4 no pé, ajuste 1017. 4000 na bom. Controle o Lima mais, passando onda 70 da presente, solicita voar a torre de Itapa. Somente mantenha o perfil da chegada. Quatro, dois, dois, zero, solo, 09, direito, 1211. 211, 4220. Boa noite, Alfa, repórter Alfa 2 Juliette.